Senhor, poderoso em graça, teu chamado ressoa. Desde o sol até o ocaso, a terra a ti se prostra. De Sião, a formosura, teu brilho é luz que guia. Virá, Senhor, em grande altura, ao teu povo a melodia. Oferecerei, Senhor, louvor. Em meio à dor eu te exalto. Nas angústias clamo a ti. E em ti meu coração é calmo. Conheces cada criatura, no campo e na selva a vida. Se eu tiver fome, ó ternura, teu amor é minha medida. Ó Deus, que juiz é justo, teus estatutos eu vou guardar. Com sacrifício de louvor, teu nome eu vou glorificar. Oferecerei, Senhor, louvor. Em meio à dor eu te exalto. Nas angústias clamo a ti, e em ti meu coração é calmo. Se o ímpio se esquece e ignora teus caminhos, eu vou seguir. Em ti, Senhor, minha vitória, teu amor me faz persistir. Oferecerei, Senhor, louvor. Em meio à dor eu te exalto. Nas angústias clamo a ti. E em ti meu coração é calmo. Oferecerei, Senhor, louvor. Em meio à dor eu te exalto. Nas angústias clamo a ti. E em ti meu coração calmo. Aquele que te busca, a salvação vai encontrar. Em sacrifício de louvor, para sempre eu vou te amar.